Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, não, não, você não tem coração. Não, não, não, não, não, não, não quero amor à prestação. Agora estou de mal contigo. Você me magoou. Perdoar eu não consigo. Eu não, não, não, não. Você não tem coração. Não, não, não, não, não. Não quero amor à prestação. Eu não. Eu lhe peguei no explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei.